Tem hidráulica aí. O veio tá meio baixo, hein, velho. 349 é pronto, pode ser 1-0. 349 acertado, linha de decola, pistão na 0-0, pelo 2-0 graus e 1-0 mais. A linha decola, 1-0, com 349. Mike Bravo X-Ray. Mike Bravo X-Ray, prossiga. Bom dia, conversando com a delegação para o rebote da posição 13, para a posição 9 do Patrimônio, por favor. Mike Bravo X-Ray, autorizado, reporte o término. Ok, ciente, espera o tempo. Chamei meu 251, chamei o centro de Recife, na frequência 1-2-3-5, caso negativo, 1-2-3-8. Ô colega, a gente está aqui para o 1-2-3-5, corrigindo no Recife, 1-2-3-5, caso negativo, 1-2-3-8. Bom voo. 2-3-4-9, contato Orlando, colado, aviação voo 1, parâmetro de voo 3-2-0. cargo e do quadro do teste de formação Eco, descendo para 1110. Aqui é a Paula 847, bom dia, sem identificação, deixa eu estar com meus pés, minha chegada a mais, deixa eu não ver o Eco. Identificou 4 mil pés, chegada a mão, na escola do 487. 1349, autorizado sinal Centro Recife, 1-2-2, sinal 35, caso negativo, 1-2-3, sinal 8. 1-2-0-3-5, 2-3-8, obrigado, boa tarde, senhor. 1349, corrigindo na primária, 1-2-8, sinal 35. 2-2-3-5. Caso 8487, autorizado já direto, dona. Comandou o Sal, Mike, Travex, Way, Palmo, Samuel, no Alonso, muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia. 487, disse adeus no hotel e vai autorizar o final do procedimento. Ele é chefe de pista 1-0, informe estabilizada. dia, o passarelo do 2221, se a gente tiver com autorização Barreira. Informação é confere autorizado Barreiras, nível 160. Eu falo da 1-0 com primeira curva à esquerda, na saída longa, transição do ataque. Responde 5-160, controle 1-2-0-2-1. Está autorizado Barreiras 1-6-0 de alta do plano, decolado da 1-0, curva esquerda, pressão bomba, passada. Responde 5-1-6-0 e o controle 1-2-0-1, passaria do 2-2-2-1. 1-0-8, controle. 208, passarelo 2221. Passarelo 221, que eu seja mais correto, eu posso continuar o que eu falei. Será, passarelo 221. Bom dia, sacaram 847, estabilizado LS, pistão 1 0. Aviso 847, autorizado pouso, pistão 0, vento 130 graus, 099. Autorizado pouso, pistão 0, sacaram 8487. Bom dia, sul Alfa e Uniforme Delta. Sim. Alfa e Uniforme Delta, prossiga para tudo. Bom dia, estacionado no Pátio 3, posição 5 Lima, reboque até o fim de número 3, a entrada de paciente. Gente, a ponte Santo Aguarde, como era na sua pose, vai prosseguir até o Pátio 3. Não tem escuta. Comendo posição, na sua escuta. Chinelo 225, bom dia, sem identificação, sem contato radar em 1 minuto para Coral. Direto Bonf, para interceptar a chegada Bonf, reposto em 2 descido. Direto Bonf, 225. Oscar Uniforme Delta, após o parqueamento da aeronave no 07, autorizado no início do bom que aporte na entrada do Pátio Principal. Oscar Uniforme Delta, após a passagem da SAM, parqueamento na 7, está autorizado no início que chamará na ajuda. Não, na entrada do Pátio 1, não obrigado. Na 3171, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 320, da colada 1-0, com primeira curva à direita, na saída São João 1, na linha da morte. Autorizou 1-0, a primeira aerovia, pode ser bater e conforme vai. Próximo 25163, controle 120, 218. Guarulhos, nível 320, Peugeot 1-0, conforme decola, curva à direita, São João 1, meia da morte, 5163, transponde 1208, controle, 3171. 3171, no cotidiano, vai até a parte que eu quero puxar daqui para dentro. Vai, por favor. Passarei do 2221, não prossiga. Apenas para confirmar que não cumpriu o gradiente até da Roma. Como faz cumprir o anterior de 3000? Tempo 2221, cumpriu o anterior. Entendi. Alfa 2221 para pushback de aeromédio. Ingresso da Fatiuno Azul Alfa e Uniforme Delta. Gente, autorizado minha parte finalizando o rebote no 2003. Reportar ao terno Alfa e Uniforme Delta. Com 5-9 a bordo, 4 horas e 50, alterna Goiânia. XCV é parte 1 no Índia, convite para chamar a ponta, estimação 9-0-1 no Norte. Parte 1 Índia, parte 0 chamar a ponta, passarei do 2-2-2-1. Alta. Oi, Augusto. 25, complete o nome do procedimento. Chame o turno 198, vê sinal 95. Rádio Serra Bravo, Mike Golf, nível 380, decolando a 17 com a primeira curva direita na saída agora, uma transição elétrica. Eu fui do 17 a primeira via que intercepta após conforme rota. Transpondo em 5166, controle 120.8. Dúvida colagem para a série do 2221. Nossa, 3, 1, 7, 1. A 3171 após uma live de tráfego frente autorizada em Emerson. A linha 1 faz a tarefa, 2-2-2-1, decolado, nós escutamos um bom WhatsApp. Passageiro 2-2-1, bom dia, contato radar decolado, subavião Momo, para nível de voo 160, está livre das restrições de altitude. Excelente, livre das restrições, na seção 190, na Momo WhatsApp, passageiro 2-2-2-1. Confirme o início na solicitada, foi 160? 160, passageiro 2-2-2-1. Tem que submanter o nível de voo 160. 160, graças. 0093, cruzando 230 para 160. Não, 09, querido, sem identificação. Sim, claro, mas agora vocês passam no 220, 5 amigos para a Lagoa. 9093, deixa a parte do seu dia chegada a Bonf, a gente já estima com 909. 909, dia chegada a Bonf, contando high speed e dentro da posição do carro. Controle Salvador, bom dia, voo da 759. Volume 759, a sua identificação, desse nível de voo 050, via chegada Bonf, a gente já estima com 909. 7050 e a chegada ajuste 1019, voo 9759. Poderia passar a posição pelo 1000 pés abaixo, 3000 pés? Sim, mas eu estou no vídeo de São José de hoje. Obrigado. Voando direto para Barreiras, graças, passarei pelos 221. Autorizado, site 8909,